Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com o Vitor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45. E em reposição, sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio. R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt. Mais um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. E por falar em pessoas, permitam-me que hoje dedique esta minha pequena intervenção à festa da rádio que amanhã vai ter lugar. É que a festa da rádio que amanhã vai ter lugar em Avô é uma festa de pessoas. É uma festa com pessoas e é uma festa para as pessoas. É uma festa de pessoas, porque pessoas como José Manuel Conde, a Natália Novaes, a Liliana Lopes, permitem que esta festa aconteça, com a sua entrega, o seu entusiasmo, a sua dedicação. É uma festa com pessoas, porque são as pessoas que contribuem para fazer a festa, de forma gratuita e voluntária, que vão dar outro brilho à festa. E é uma festa para as pessoas que gostam da rádio, que ouvem a rádio, que leem a rádio, que veem a rádio e que não vão faltar à festa da rádio. E é esta a mensagem que gostava de deixar sublinhada. Amanhã não faltem à festa da rádio. Verão, que vai ser bom. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Com Vitor Neves. Nas manhãs da rádio, às sextas-feiras, depois das 8h45 e em reposição, sempre aos sábados de manhã, depois das 10h30. Cash Resto Zero. Com o apoio. R6 Living. O útil escute. Saiba mais em r6living.pt.